pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Vamos limpar o salão para um desfile melhor. Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução. Da unidade vai nascer a nova idade. Da unidade vai nascer a novidade. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Gravado por grandes intérpretes da nossa música, como Maria Bethânia, Simone, Elis Regina, Fagner, Joana, Gonzaguinha teve uma morte prematura em abril de 1991. Seu repertório, no entanto, não saiu da primeira linha do cenário artístico nacional, como O Que É O Que É. O disco do dia de hoje é dedicado ao grande artista, cantor e compositor Gonzaguinha e seu repertório. Suas gravações e suas músicas podem ser encontradas em vários discos de vários intérpretes em inúmeras coletâneas dedicadas a ele. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.